764, posicionamento posição 8. Autorizado, chama para o táxi no 764. Veja, chama para o táxi, 764. 070-350. Approach, good evening, condo 076, descending flight level 100, passing 165, inbound Alpha Ghost November. Condo 076, Skokie Dent, declare descent flight level 050, bon arrival. Condo 076, squawking ident, cleared down flight level 050 on the bon arrival. Linha 708, solo ao 54, livre à direita, 129 solo. 29, web, linha 708, tá ruim essa final, hein? É, tá, o vento tá componente de cauda ou é traveira mesmo? Ó, a cauda não chegou a aparecer pra gente não, mas é que tá variando muito, às vezes ele dá umas 25, depois vem 10 de traveira, depois 15, daí dá uma rodada, tá meio estranho. É, pra mim agora aqui chegou a bater 22 nós agora aqui, realmente tá instável com o vento, que obrigado, hein? Valeu. Boa noite. 6708, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6708. 602, continua a aproximação, informe avistando, última aeronave avistou em torno de 1000 pés, 3 milhas. E o vento também está de través da direita, através 180 graus, a direção, e com intensidade variável, de 12 até 22 nós. De 12 até 22 nós. A pista está seca? Estimativa, a pista está seca e esse vento que está aí de través perfeito da direita com intensidade variável. Ok, a intenção é somente os 90 metros. É, estimativa, quando avistar, o que tiver iluminado está valendo. Ok. Dia 02, possível. Táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette 04, 6708. O reporte na final do RNAV. 2500 pés, reportaram na final do RNAV, o 3500. Ok, então faça a decolagem inicialmente com a proa norte aí para sair pelo setor norte. E vai chamar o controle 19.8 na saída. Seu código acionado padrão. Informe fora do solo, vento de 180 graus, 194 nós. Guardião 02. Governo 612 para o táxi, 120 a bordo, 350 autonomia, atendendo com o fim. Gente, 120 a bordo, altímetro 1015. Táxi via parte principal, reporte através do portão IA12. Parte principal, reporte através do IA12. No 704, desculpa. 19.8 para instruções de continuar o voo até a localidade desejada. Controle Salvador, 719.8, 02. Estou a 1000 pés, no 602. 1502, livre pouso, o vento confirma através da direita, no momento 15 nós, variou até 23 nós. Gente, no 602, embaixo da lá. Guardião 02. 02. Informação 8002, acione identificação, desça para nível 060, chegada a bombe. 060, perfil chegada a bombe, tá, 8002. Solo 00, 21100, livre à direita e chamam 219 som. Direita, chamam 219, vou no 602. Essa informação, após o cruzamento da cabeceira, estava com vento através de 12 nós, igual no 602. E através de 12 nós, sente. Espera, 10, agora 764. E decolar livre, 764, vento 180 graus, 15 nós. Ali decola, agora 764. Salvador, boa noite, bom nome 02. Bom nome 02, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, voo no 602. Condo 076, descent 3000 feet, altimeter set 1015. Descending 3000 feet, altimeter 1015, Condo 076. Salvador, Barão, Antigo, 1601. Prosseguiu no 601. 1601, informação X-Ray, autorização, Galeão. 3360, do repetitivo para o Galeão, saída prevista da El, transição Blessa, guarde cópia. 360, Del Blessa, guardando, gol 1601. Torre Salvador, tá 3560, passou o serviço a 366. Gente, informe avistando, teto estimado 1000 pés, 3560. 3560, informará avistando. 764, decolou 03, controle 19.8. 98, gol 764. 4076, clear to descend altitude 2000 feet, QNH 1015, and clear to intercept the localizer, runway 10, flight path out of service. Controle Gol 764, boa noite. Boa noite, Gol 764, contato radar, sobe para o nível 380, vigilância. 380, 764, solicita manter a proa mais umas 5 milhas para evitar formação após curva direita. Gente, 764. .002, desce para o nível 040. Ciente, descendo 040, tá? 8002. 3897. 40 para Guarulhos. Saída prevista da EL Transição de Nera, guarde cópia. Da EL de Nera, na 3, curta da cópia. Da 8002, confirme como recebe o controle Salvador. Gente, o 764. Da 8002, confirme como recebe o controle Salvador. Recebe 5%, já. Obrigado. Nível 360 via Upper Zulu 1-4, saída da EL, transição Bless. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-9 decimal 8, aciona 5563, proteja. Nível 360 autorizado via uniforme Zulu 1-4, decola da EL Bless, estando a 0, primeira curva à direita. Controle Salvador em 119-8 e aciona transponder 5563, gol 1601. 1601, no cotejamento correto, chama para pushback saneamento. Chamaremos o 601. Sistema até a proa 255, evita a formação por aproximadamente 20 milhas. 7, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da EL, transição de NER. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5566, coteja. Autorizado nível 340, São Paulo, Guarulhos, segundo da 10, da EL-350, primeira curva à direita. 319 de controle, 5566, transponder do 3897. 3897, cotejamento correto, chama para pushback saneamento. Reforçará o 3897. Solon 07, livre à direita, 129 só. Direita, 1219, 3560. 118.6, Sona 076, Sona 076, Sona 076. Sona 076, on the localizer approach runway 10. Okay, Roger, 076, continue your approach and report on runway inside. Okay, last aircraft landed now, had runway inside about 900 feet. Roger, also please call your runway inside on the 076. Somebody, we have rain, also now rain, coming from east, and the wind is 170 degrees, 10 knots. Roger, on the 076. 8002, fique atento, o helicóptero da Polícia Militar está agora no alinhamento da final da 10, sua posição de 12 horas a 500 pés. Ok, ciente, tem a mesma notificação, 8002, está a 4 milhas de Duna. Eu só poderia confirmar a intenção do helicóptero, é ficar naquela posição ou ele... Não sei não, senhor. Ok, gente, ele está restrito então de altitude, está mantendo 500 pés sobre o terreno. A última informação que ele me, quando ele decolou, foi que ia manter 500 pés. Ah, ok, então acredito que ele está para o corredor de visual, está aí também dois. Não, não, corredor não é aí não. Ok. The runway is clear, the wind is 180 degrees, 12 knots. Condo 076, runway inside. Ok, clear to land. Condo 076, clear to land, runway 10. 02, confirme intenções. Partido presente, sobrevoa estado de Pituaçu, restrito a 500, sem interferência com a aproximação da 10. Gente, mantenha 500 pés, tem um Airbus 320 agora na final. Está ciente, não interferirá com a aproximação do veículo. 002, o helicóptero da PM vai ficar a 2 milhas à sua direita da final agora. Ok, ciente, tem notícias ainda, está 862. A intercepção do localizador agora. Gente, 8002, complete a aproximação, complete final, chame torre 198, decimal, meia dúzia. 196, está 862, espera daqui a pouco. Estou em Salvador, boa noite, está 862. Está estabilizado no localizador. 8002, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 8002. Controle Salvador, corrigindo aqui, guardião vai permanecer próximo ao estado do Barradão, no apoio ao seu policiamento. É tipo a sem interferência com a aproximação do IML. No marcador externo, não é isso? Afirmo. Ciente. Despegue acionamento 601-03. Ground, good evening, condo 076 on taxiway Foxtrot. Condo 076, taxiway Alpha, report before Juliet. Condo 076, taxiing via Alpha and call you before Juliet. Condo 601, localizado o pushback acionamento no ONU, reporte para o táxi. Senhora para o táxi, 601, 03. Visibilidade, que visibilidade estimada em 4 mil metros, última aeronave avistou cerca de 800 pés e o vento de través, 180 graus, 15 nós no momento. Ok, ciente, então espero 02, passando hoje a serra agora. Sim, ótimo, chame quando avistar. Ok, o TAN 8002 avistou a 1200 pés, a 3 milhas e meia da cabeceira. Sim, ativo, também está sendo avistado, talvez tenha alguma camada ainda pela frente aí. Está livre o pouso, que pista livre e o vento de 1,80 graus, 1,22 no momento. Tem que expressar o pouso, 1,82. 8002 no solo 15, livre à direita, 129 solo. 7129, tá, 8002. Gate number 11. Alpha and Juliet, gate number 11, Condor 076. Solo Salvador, tá, 8002, livrou o taxi aí, Fox. 8002, táxi via Alpha, repartente da Juliette. Autorizado via Alpha, tá, 8002. Para o táxi, gol 1601 com 177 a bordo, 3 horas e 40, Altena Campinas. 1601, 177 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via India e Alpha, no ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. India Alpha, no ponto de espera, 118.612, gol 1601. Salvador, gol 9601. 601, pronto para decolagem? Acervo. Autorizado, ingresso e decolagem, pista 10, vento 180 graus, 15 nós. Recebe alinhar e decolar, pista 10, gol 9601. Acervo, aproximando para ataque, Juliette, tá? 8002. 02, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Ok, Alfa Juliette, portão 10, tá? 002. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga. Abandonando aqui o setor do NDB Simbra, está pronto o litoral para retorno a Salvador. Só pode manter a proa direta do aeródromo, não tem ninguém aproximado não. A pistão está aproximando pela paralela, aproveitando para fazer um preventivo no setor. Sente, Guardião 02. Salvador, muito boa noite, voo no 273, está ciente da informação ativa. Gol 273, identifique dessa via chegada Bonfim e ajuste em Salvador, 1015. 1015, desce via chegada Bonfim, 601 decola 19, controle 19 decimal 8. 19 8, gol 601. Controle Salvador, gol 1601. Boa noite, Fama está abandonando a saída, curvando à direita a fim de evitar formações. Saída prevista da El, transição de Nera, guarde cópia. Da El de Nera, guardando o gol no 940. 360, desvios a critério, gol no 609. Pronto para cópia? Contra cota, 940. 1940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da EL, transição de NER. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5576, coteja. Autorizado 360, via Upper Whisky 50, na saída da EL, transição de NER, decola da 10, curva direita, controle 19.8, transponder 5576, gol 940. 1940, cotejamento correto, chama para push back acionamento. Confirma portão 1. Reportará para o push acionamento afirmativo, no portão 1, o gol 940. Gente. Direto pátio Graerno, informe no solo. Vento 180 graus, 12 nós, Guardião 02. 180 com 12, informará no solo controlado, Guardião 02. Restrito 280. Nível 280 restrito, gol no 601.